Boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos. Uma alegria estarmos nesta noite reunidos em nome de Jesus para falarmos a respeito do tema O Poder das Palavras. Quanto nós devemos às nossas palavras, não é verdade? Nossa evolução está sendo, de uma certa forma, influenciada profundamente por aquilo que nós falamos. E isso não é algo novo. Não é de hoje que o que nós falamos cria um impacto direto sobre a nossa qualidade de vida. Já há muito tempo, a humanidade vem sofrendo os efeitos do que ela fala, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o seu bem-estar quanto para as suas dificuldades, as suas necessidades. E nesta noite nós vamos procurar destacar isso, lembrando algumas situações que todos nós já passamos, já vivenciamos por elas. Temos então que lembrar do nosso início, da nossa evolução, quando éramos ainda muito primitivos e nós mal falávamos ainda. Nesse início da humanidade, nós usávamos uma comunicação muito gestual, uma comunicação que era baseada pelos movimentos das mãos. Praticamente não emitíamos palavras, emitíamos ruídos, sons que vinham da garganta e não conseguíamos expressar as ideias. E foi nesse início que nós começamos, por nossa necessidade, mas também lembrando, por intervenção do mundo espiritual, que o homem começou a falar. André Luiz nos conta no livro Evolução em Dois Mundos que, por intervenções do mundo espiritual, nós fomos aprendendo a falar. Através de modificações do nosso perispírito, nós fomos sendo adaptados para iniciar esse atributo, essa qualidade, essa possibilidade tão importante para a nossa evolução. E até hoje, nós estamos em processo de aprimoramento desse potencial que é a comunicação. Para termos uma ideia, essa capacidade que nós temos de pensar continuamente deve-se fundamentalmente à nossa capacidade de comunicar-se, de falar, de expressar as ideias. Porque falando, nós organizamos o nosso pensamento. E da mesma forma, a nossa capacidade de pensar foi nos levando a desenvolver cada vez mais a capacidade de pensar. E até hoje é assim. Alguém que não possa se comunicar, qualquer que seja a forma, e aí não precisa ser necessariamente apenas pela palavra, alguém que não consegue se comunicar tem ali as suas possibilidades bloqueadas de desenvolvimento intelectual. Por isso que é tão importante no desenvolvimento da criança ela aprender a se comunicar. Quando não pode falar, ela precisa se comunicar por outros meios, pela linguagem de sinais e por outras formas, porque senão o seu pensamento fica limitado, a sua capacidade pensante fica limitada. Isso nos mostra então, de uma forma muito prática, que a nossa evolução é influenciada profundamente pela nossa comunicação, e a nossa comunicação influencia a nossa capacidade de pensar então. E nós vamos constatar em nossas relações pessoais o quanto as nossas palavras detêm poder. Quando falamos em poder das palavras, normalmente nos vem a ideia de um poder mágico, de algo extraordinário, que ao falar, alguma coisa muda no universo e algo instantâneo, algo impressionante vai acontecer. E até hoje, muitas pessoas acreditam, como acreditaram no passado, que as palavras têm determinados poderes mágicos. Neste primeiro momento, nós vamos analisar um poder muito mais direto, muito mais efetivo das palavras, que nós vamos perceber que nós podemos mudar significativamente a nossa vida. E aí vamos perceber o quanto as nossas palavras são poderosas. Em nossas relações, nós percebemos então que nós criamos nas outras pessoas uma imagem a partir do que nós falamos. Se nós somos pessoas que exaltamos o bem, exaltamos as virtudes, pessoas que falamos sempre de forma agradável, falamos de assuntos diversos, que têm valor cultural, intelectual, as pessoas passam a nos reconhecer como alguém diferente, como alguém que é dotado de uma cultura, de uma intelectualidade, alguém que é capaz de exprimir o bem, também é reconhecido como uma boa pessoa. O contrário também acontece. Se nós falamos muitas bobagens, falamos muitas reclamações, nós passamos a ser vistos pelas outras pessoas também por essas qualidades que essas palavras revelam. Então aí nós vamos percebendo que a forma como as pessoas reagem a nós depende muito do que nós falamos. Há pessoas que são procuradas porque elas sempre têm palavras positivas, enquanto outras são evitadas porque elas sempre têm palavras que denotam algo inferior, algo desanimador. Isso cria um desestímulo. Nos nossos dias, principalmente, falar de forma positiva referente à vida é algo fundamental. E nós esquecemos que nós criamos estímulos nas pessoas a partir do que nós estamos falando. Dependendo de como falamos, nós incentivamos uma pessoa para o bem ou não. Então, em nossas relações, as palavras estão determinando quem nós somos perante a vida. E nós sabemos que tudo que nós criamos no mundo, pela lei de ação e reação, se reflete em nós, volta-se a nós. Então aí nós vamos concluindo que nós poderemos gerar situações extremamente positivas para a nossa evolução espiritual a partir do que nós falarmos diariamente. Muitas pessoas pensam que elas necessitam realizar obras extraordinárias para evoluir mais rápido. Pensam que tem que doar grandes quantias, dedicar-se horas a fio no bem para poder construir um futuro iluminado, uma evolução espiritual maior. Mas no nosso dia a dia, nas nossas relações, nós podemos fazer isso. E de uma forma que não cansa, através de nossas palavras. Nós nem precisamos trabalhar fisicamente para mudar a nossa realidade. Basta darmos mais ênfase ao bem nas nossas conversações. E aí nós começamos a mudar a nossa realidade espiritual. Nós vamos perceber que há outros aspectos também. Aqui André Luiz, uma frase inteligentíssima, no livro Sinal Verde, ele diz algo importante assim: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. E é assim que nós estamos, diariamente, criando condicionantes para a nossa vida. Muitas pessoas, por suas colocações, elas perdem oportunidades, por exemplo, de progredir profissionalmente. Imagine que alguém trabalhando apenas aponte aspectos negativos daquele ambiente de trabalho. Apenas reclame, apenas lamente, apenas faça reivindicações. Ele será uma pessoa vista como alguém que não tem boa vontade naquele grupo. Ele vai ser visto pelo patrão, pelo chefe dele, como alguém que não acredita naquele local. Como ele poderá receber, por exemplo, uma atribuição maior naquele meio, se ele não acredita naquela organização, naquela empresa? E isso vale para outros meios que nós participamos. Muitas vezes, em nossas famílias, não existe ali, por parte dos nossos familiares, aquela confiança maior. Não há, muitas vezes, um entrosamento maior, porque nós dizemos diariamente palavras que afastam as pessoas de nós, que afugentam aquela confiança que elas poderiam ter em nós. Então nós vamos percebendo que as nossas palavras, de uma certa forma, elas condicionam a nossa vida, e a vida vai nos dar resultados de acordo com aquilo que nós estamos expressando diariamente. Temos que levar em conta que as nossas palavras e nossas relações vão disseminar, muitas vezes, sentimentos muito negativos, muito infelizes. E nós percebemos isso sendo difundido de forma, às vezes, muito leviana, impensada por muitas pessoas. Um item importante que temos que destacar é aquilo que chamam de discurso do ódio. Existem situações em que, muitas vezes, as pessoas, por medo ou por outros interesses, começam a apontar que determinado grupo de pessoas são os causadores dos problemas de uma sociedade, de um país ou do mundo. E isso é disseminado de forma intensiva. De uma forma que as outras pessoas, sem reflexão, começam a acreditar que sim, aquelas pessoas são os culpados. Eles merecem ser punidos. E muitas vezes, em situações muito tensas, as pessoas são mobilizadas a agirem com violência contra aquelas pessoas. Nós temos um episódio histórico marcante que é um dos maiores exemplos do discurso do ódio. que foi aquilo que foi feito pela ideologia do nazismo na Alemanha, naquele período que precedeu a Segunda Guerra Mundial. As pessoas perguntam, como foi possível o povo alemão ser conivente com tanta violência praticada contra os judeus? Por que que as pessoas não se rebelaram contra um regime tão autoritário, tão cruel, que maltratou tanto e fez as pessoas sofrerem tanto? Isso porque as pessoas, de uma certa forma, elas foram aceitando aquele discurso do ódio que já vinha sendo implantado há alguns anos. De tanto eles serem apontados como os causadores da pobreza, da miséria do povo alemão naquela época, que passava por vários problemas políticos, econômicos, sociais, as pessoas muito insatisfeitas, elas acreditaram que aquelas pessoas eram as culpadas. Por isso que foram omissas, coniventes, aceitaram que tanta violência fosse praticada. E nós percebemos que isso é algo que não parou naquele tempo. Até hoje nós vemos que existem pessoas disseminando ideias contra determinados grupos, contra determinadas ideologias, contra determinados segmentos, porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente, porque a pessoa tem um partidarismo político diferente. Vão se dizendo, vão se falando que tais pessoas são culpadas por isso, que elas devem ser punidas, que elas devem ser castigadas, e com o tempo as pessoas vão aceitando essas ideias. E nós sabemos que o que move as pessoas são as ideias. Ideias perniciosas, em mentes que estão mal preparadas, que estão muitas vezes vivendo problemas, que estão muitas vezes passando por momentos muito difíceis, elas são facilmente manipuladas. Hoje nós vivemos um quadro assim no país. A população está muito desgastada com tantos problemas. É muito fácil qualquer aventureiro político hoje subir num palanque, numa eleição, e começar a difundir certas ideias. Poderíamos dar muitos exemplos, mas vou deixar essa tarefa para que cada um pense. Se aquelas pessoas que dizem defender determinadas causas, determinadas formas de ação, se elas estão pensando no bem de todos realmente, se elas estão partindo daquele princípio da paz, do amor, da fraternidade, que temos aprendido que são os únicos capazes de gerar realmente segurança para todos. Se essas pessoas são realmente motivadas pela lei de amor, aí nós podemos saber se o discurso delas é o discurso do ódio, que causa ressentimentos, distanciamentos, violência, que causa uma indisposição em relação às outras pessoas, ou se são pessoas realmente bem intencionadas. Nós poderemos, a partir de agora, observar muito nos discursos que nós ouviremos daqui para frente. Então fiquemos todos atentos com pessoas que vêm com soluções maravilhosas, mas que são muitas vezes calcadas no quê? Na violência, na opressão, porque essas pessoas estarão, talvez, reproduzindo palavras que para nós vão repercutir, porque nós não vamos nos mobilizar a provocar o mal de ninguém. Mas imaginem jovens mal orientados, mal preparados, outros indivíduos da sociedade que não têm essa capacidade de analisar que nós temos, que irão aceitar esses discursos de violência que começarão a ser pronunciados. Nós que aprendemos tanto com a doutrina espírita, sabemos que nenhuma solução será cabível para a nossa sociedade baseada na violência. Então nós precisamos estar atentos. E atentos com aquilo que nós estamos, muitas vezes, repercutindo dessas ideias. Comentando, falando, compartilhando em redes sociais. Às vezes a gente vê uma mensagem ali, acha que aquilo é interessante, prontamente compartilha para todos os nossos contatos. Ali também são ideias, mensagens que estão sendo divulgadas. O que essas ideias vão mobilizar nas outras pessoas? Essa análise e reflexão nós temos que fazer sempre antes de compartilhar qualquer ideia, qualquer imagem, qualquer notícia. Porque nós poderemos estar engrossando esse discurso que pode reverter em ódio, violência contra outras pessoas. Mas temos mais exemplos. Através de nossas palavras, nós reforçamos conceitos e crenças que nós temos e as outras pessoas têm. Imagine um pai que, cansado de observar tantos exemplos negativos que nós temos de homens públicos na nossa sociedade, e diga, ao final de um dia que ele chega cansado do trabalho, decepcionado com os resultados que ele está tendo da vida, e ele fale para uma mente jovem, do seu filho, ou alguém que conviva com ele, de que nesse país não dá certo as pessoas que trabalham honestamente. E quem luta, quem se esforça, nunca consegue nada. Agora imagine que essa mente jovem é um espírito que já traz de outras vidas uma grande dificuldade em manter-se honesto, em manter-se íntegro. Ouvindo essa expressão de alguém que ele ama tanto, dizendo que é um país sem jeito, é um país de pessoas desonestas, é um país em que os trabalhadores nunca têm vez, o que essa mente irá desenvolver dentro dela? Ela vai aceitando essas ideias e ela vai se predispondo, em algum momento, a dar vazão à sua tendência de ser desonesta, por exemplo. Então nós temos que pensar o quanto nós estamos reforçando certas ideias. Quando nós falamos muito mal do nosso povo, do nosso país, esquecendo as inúmeras qualidades positivas que sabemos ter, nós estamos, de alguma forma, predispondo ao nosso país não dar certo. Porque nós estamos preparando a mente das outras pessoas a observar e acreditar que apenas aquilo que é imperfeito, inferior, é que traz resultados. Então, naquilo que falamos, nós estamos, de uma certa forma, determinando o nosso futuro coletivo. Não quer dizer que nós vamos ignorar os problemas que existem, mas vamos destacar o que existe de bom. Quantas pessoas hoje estão aqui reunidas, pessoas honestas, íntegras, cumpridoras dos seus deveres, dedicadas às suas famílias. Nós somos o lado bom desse país. E o número de pessoas que trabalham e são corretas na nossa sociedade é muito maior do que os desonestos. Então o nosso povo não é tão ruim assim. É que por uma questão de prova e expiação, nós estamos tendo que aprender a escolher melhor os nossos representantes. Mas o nosso povo é muito bom. E nós temos que afirmar isso e acreditar nisso, porque nós somos esse povo que habita essa parte do planeta. Mas nós podemos estar reforçando outras ideias. Quando, por exemplo, nós ouvimos num telejornal, ou mesmo numa novela, um exemplo de uma vida de alguém que está passando por um problema muito difícil, nós emitimos julgamentos contra essas pessoas. E os nossos filhos, os nossos familiares, eles recebem essas ideias. E muitas vezes eles até combatendo, eles assimilam as ideias que nós estamos ali compartilhando naquele momento. Então os nossos comentários, eles influenciam também a crença, as ideias, os conceitos que as outras pessoas têm. E reforça também o que nós acreditamos. Reforça também os princípios, as ideias que nós conservamos. Em nosso relacionamento familiar, o quanto as nossas palavras têm o poder de influenciar, determinar o resultado de nossas famílias. Nós podemos ter uma família que vai ter laços profundos de união, de ajuda, de cumplicidade, se nós exercitarmos em nosso lar palavras que são afetivas, palavras respeitosas, palavras incentivadoras, palavras de reconhecimento. Quanto nós podemos criar em nossas relações através de um elogio? Nós, diariamente, somos beneficiados por coisas boas que as pessoas que convivem conosco fazem. Cuidado do lar, a garantia do sustento desse lar, a alegria que alguém traz para o lar. Nós agradecemos essas pessoas por esses bens que elas nos dão. Nós que convivemos ali diariamente, agradecemos aquela pessoa que preparou uma refeição para nós. Nós pensamos muitas vezes que as pessoas já sabem que nós somos gratos, mas ouvir um obrigado, obrigado por você estar do meu lado, obrigado por você ser essa companheira maravilhosa, obrigado por você ser esse amigo presente em todos os momentos, isso são palavras que nos traz bem-estar, nos faz sentir bem. Nós precisamos ouvir isso e precisamos falar isso dentro do lar também. Falar carinhosamente quando queremos alguma coisa, falar amorosamente. Isso vai aprofundando os laços de união em nossas famílias. e isso também, se é feito dentro de um ambiente de trabalho, também tem resultados extremamente positivos. Nós precisamos usar mais esse recurso daquelas palavras mágicas que a gente diz para a criança quando ela está aprendendo: obrigado, por favor, fazendo isso de uma forma que incentiva o outro e nos aproxima mais e aprofunda os laços. Mas existem aquelas palavras infelizes que são palavras desintegradoras de qualquer vínculo com outras pessoas, que são essas, olha, palavras de acusação. Quer começar a se distanciar de alguém? Sempre responsabilize a outra pessoa pelos problemas que vão acontecendo. Tem muitas vezes em relacionamentos de casais em que um não aceita que o outro erra. E aí julga o outro porque o outro errou, dizendo: tá vendo? Deu errado porque você não me ouve. Você está sempre fazendo algo que dá errado. Quando nós entramos numa relação e começamos a fazer acusações contra alguém, nós estamos nos distanciando dessa pessoa. Estamos rompendo vínculos. Vai chegar uma hora que essa pessoa não vai nos suportar e ela vai desistir de estar conosco. E os vínculos que nós poderíamos criar vão ser ali impossíveis. Então nós não podemos fazer palavras de acusação, não podemos pronunciar. Há pessoas que erram com muita frequência e muitas vezes não é porque elas são mal intencionadas, não é porque elas querem, elas ainda não sabem acertar. E nós temos que encontrar uma forma positiva de levá-las a perceber aquilo. Não dizendo: você está sempre errado, mas dizendo: vamos refletir, vamos pensar sobre o que aconteceu. Tem alguma coisa que a gente possa descobrir qual foi a causa? Na maioria das vezes, as pessoas que erram sabem que erraram. Na maioria das vezes, as pessoas elas têm a dificuldade de dizer publicamente que erraram porque não sabiam, porque não tinham competência, porque não sabem fazer diferente. Então, quem sabe nós sermos solidários e mostrar a elas outras formas de agir em determinados momentos, nós estaremos sendo positivos, ao invés apenas de acusar ou apenas responsabilizar. Dizer: você sempre faz isso, você não tem jeito, é uma forma terrível, é uma forma fácil de nós criarmos um distanciamento. Nós estamos ali julgando, fazendo exatamente aquilo que Jesus disse que nós não podíamos fazer. Outros exemplos de palavras: reclamações. Tem situações no dia que as coisas não acontecem bem, elas não vão bem. As pessoas têm dificuldades para executar suas tarefas. E há pessoas que passam por fases longas nas suas vidas de fazer tudo errado realmente, de não conseguir fazer bem feito. E nós temos como encontrar defeitos o tempo todo nas pessoas e podemos estar reclamando: olha, essa camisa não está bem passada, olha, você não resolveu o problema que eu te pedi. Podemos fazer essas reclamações diariamente e isso cria um ambiente desagregador, um ambiente que as pessoas querem fugir dele, porque ninguém gosta de ouvir reclamações. Embora seja um direito nosso ter que apontar em determinados momentos que uma situação é desconfortável, nós não podemos fazer isso em tom de reclamação. Nem quando vamos reivindicar algum direito perante algum órgão público ou a uma empresa que vendeu um produto com problemas, nós não podemos destratar as pessoas que vão nos ouvir. Imagine dentro do lar ficar falando dos defeitos e dos problemas. Se algo acertar, nós temos que sentar e conversar e entender o que é preciso ser feito para mudar aquela realidade, mas não em tom de acusação nem reclamação. Ofensivas. Quando nós entramos nesse nível de xingar a outra pessoa, de taxá-la por adjetivos, ou ofendendo a sua família, a sua origem, as suas preferências, nós estamos num processo de desintegração das relações. Nós não podemos julgar as pessoas e não podemos ofendê-las. Quando nós vamos conversar com alguém, nós estamos desestabilizados emocionalmente, nós não podemos nos dirigir a essa pessoa. Temos que nos acalmar e pensar: como eu gostaria de ser tratado nesse momento? E tratar a outra pessoa dessa forma. Então, não ofender as pessoas dentro do lar. Palavras grosseiras, né? usar expressões chulas, expressões com palavrões, expressões maliciosas. O nosso lar, ele tem que ser um ambiente sagrado. Usar de palavras de natureza inferior, mesmo que seja contra uma situação que está fora do nosso lar, é uma coisa perturbadora também dentro do lar. Uma pessoa gritando impropérios, mesmo que seja para alguém de fora do lar, é algo que constrange os outros. Quando temos crianças e adolescentes, é pior ainda, porque nós estamos sendo um modelo para eles. Eles vão reagir assim na vida também. E por fim, as palavras manipuladoras. Muitas vezes nos conflitos que há, principalmente entre um casal, é comum aliciarem os filhos para tomarem partido de um ou do outro, do pai ou da mãe. É aquilo que se chama de alienação parental. Nós não podemos envolver crianças, jovens, ninguém nas nossas disputas pessoais com outras pessoas. Fazer isso é uma violência profunda, porque muitas vezes atinge o sentimento, informação e desenvolvimento daquela criança. Então os pais, com os seus conflitos, devem procurar resolvê-los sem envolver os filhos. Não quer dizer que nós vamos esconder os conflitos. É importante saber que pessoas adultas têm dificuldades de entendimento e que elas se resolvem conversando. Isso é extremamente positivo para as crianças, para os jovens, perceberem que os pais, apesar de se desentenderem, eles conversam e tentam se entender, ao invés de se acusar, de xingar, ou um falando mal do outro perante os filhos, ou trazendo para junto de si um filho, afastando-o do outro. Isso é uma forma que é uma violência contra as pessoas também. Então percebam que as nossas palavras, antes de pensarmos em qualquer poder mágico, elas têm um poder tremendo nas nossas relações. Elas podem melhorar a qualidade da nossa vida de uma forma incrível. Basta buscarmos as palavras ideais para cada momento de nossa vida. Uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. Acredito que aqui todo mundo já viveu isso um dia. Falou um monte de coisas que não queria. E depois teve que ter uma conversa muito longa. Teve que se desculpar de inúmeras formas. Teve que argumentar, falar, convencer a outra pessoa. E há situações que são tão drásticas que ainda assim nós criamos uma mágoa que pode se arrastar por anos. E diríamos até por séculos. Porque às vezes carregamos essas memórias até para outra vida. Então nós não podemos... ferir tão profundamente as pessoas com as palavras, porque a nossa vida de alguma forma será influenciada e determinada por essas palavras. E as nossas palavras têm um grande poder sobre nós mesmos. Em nossas afirmações, reforçamos nossas disposições interiores. Já ouviram o ditado popular: pau que nasce torto morre torto? Isso é para dizer que nós não temos como mudar. Ou usaríamos a expressão lá da síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Isso é uma forma que nós usamos de defesa, para dizer que nós não somos capazes de mudar, porque estamos acomodados e bem confortáveis como nós somos. Então, ao afirmar isso para as outras pessoas, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não precisamos mudar nada em nós. E isso é um recurso de reforçar comportamento. Quando eu digo que eu sou incapaz de mudar, eu estou determinando isso para a minha vida, porque começa no meu desejo de não mudar, e eu reforço isso dizendo, ao me ouvir, eu acredito. E é uma forma de dizer para o outro: olha, eu não estou com disposição nenhuma de mudar, nem tente me ajudar. É uma forma que a gente cria de criar uma barreira de que talvez a pessoa possa nos fazer perceber algo que nós não percebíamos até então, que pode nos mudar. É uma defesa para nos mantermos como nós somos. Então nós precisamos mudar aquelas expressões negativas sobre nós mesmos, que às vezes no meio espírita a gente até fala intensadamente, dizendo assim: ah, eu sou um espírito muito imperfeito, sou muito devedor do passado. A gente esquece a outra parte dessa história, que é muito importante. Dizer que nós somos perfectíveis. Nós somos criados para sermos perfeitos. Nós não reencarnamos para errar, nós reencarnamos para acertar. É isso que nós temos que afirmar diariamente. Eu errei, mas eu estou com a disposição de fazer diferente. Eu sou um espírito endividado do passado, mas eu posso conquistar méritos agora fazendo bem. Nós temos que mudar o nosso discurso sobre nós e sobre a vida. Temos que falar com mais esperança, com mais amor sobre nós mesmos e sobre a vida que nós temos. Porque isso vai representar a gratidão, que é um sentimento maravilhoso, poderoso, que muda a nossa vida. Ao afirmar positivamente o que eu sou, o que eu posso me tornar, eu estou me predispondo. Eu estou me colocando já nesse futuro. Eu já estou a caminho dele. Então precisamos afirmar coisas positivas sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre as pessoas. Porque quem sabe a partir dali, nós começamos a perceber que a vida é bela mesmo, que há pessoas maravilhosas conosco, que nós vivemos experiências extraordinárias. Mas para isso precisamos mudar a forma de ver e de afirmar a vida, então. E através das palavras, nós recriamos a nossa história. Se nós, quando relembramos e recontamos a nossa história, só destacamos as mágoas, as tristezas, as dores, nós fazemos todos esses sentimentos do passado ressurgirem. E vivemos sofrendo com tudo aquilo que já sofremos. E a nossa vida vai ser infeliz. Ao recontar as nossas histórias, recontemos, dando mais ênfase, não esquecendo a dor, mas dando mais ênfase à alegria que nós já vivemos, o amor que nós já colhemos na vida. E nós vamos perceber como a vida se engrandece, porque nós podemos recriar a nossa história diariamente. Eu posso, ao relembrar alguém que foi muito difícil na minha vida, lembrar essa pessoa como um fascínora, uma criatura perversa do mal. Ou eu posso relembrá-lo como um irmão infeliz do caminho. E graças a Deus eu evoluí e me libertei daquilo. Percebe que é diferente a forma de me situar na vida. Eu posso me colocar como vítima, como ter partilhado a experiência com uma criatura perversa, ou entendê-lo como um doente, como um espírito necessitado que também vai evoluir. Então, ao recontar a minha história para os outros e para mim mesmo, eu passo a experimentar outras emoções, outros sentimentos, outras ideias, e a vida passa a ser diferente, sim. E aí, então, nós vamos dizer que nossas palavras têm um poder incrível de estabelecer criações mentais. Através do que nós estamos falando, nós estamos desencadeando forças que nós não sabemos as consequências ainda. Nós ainda não temos uma explicação muito detalhada, mas existem forças que se agitam no mundo espiritual a partir do que nós pensamos. E do que nós falamos é como darmos uma direção para esse pensamento. Porque já vimos que quando pensamos, as nossas ideias são organizadas. E de tanto falar e repetir alguma coisa, aquilo tende a ser um pensamento que se estabelece e vai direcionando a vida. André Luiz tem uma colocação incrível no seu livro Obreiros da Vida Eterna, que ele diz isso, olha, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Quando a gente realmente quer algo, quando a gente realmente acredita em algo e fala sobre aquilo, nós estamos, de alguma forma, mobilizando essas forças de estranho e vigoroso poder. Por isso que eles nos recomendam tanto, os benfeitores. Não fale mal das pessoas. Não fale para acontecer o mal de outras pessoas. Não afirme coisas negativas. Nós não sabemos até que ponto essa vibração, esse pensamento, esse sentimento nosso vai se unir com o de outras pessoas e vai criar algo negativo, que vai somar forças com as intenções infelizes de alguém e vai inspirar, predispor, induzir alguém a algo ruim. Então, quando nós não pudermos falar o bem, vamos nos calar. Se não há algo bom a destacar, vamos silenciar. Porque dessa forma, pelo menos nós não vamos estar fortalecendo aquilo que chamamos de mal, que nada mais é do que a ignorância, a indiferença, a insensibilidade, a dureza de coração. Tudo isso é o mal. O desconhecimento do valor do bem. Se não podemos valorizar e destacar o bem, vamos silenciando então. E como nós fazemos para mudar as nossas palavras, melhorar a nossa comunicação, como adquirir um potencial de sermos capazes de melhorar a nossa vida e a do mundo através das nossas palavras? Nós devemos então pensar se nós estamos falando aquilo no momento apropriado. Quase tudo na vida tem um momento que deve ser dito, mas existe um momento certo para cada coisa. Imagine na nossa vida corrida, agitada, que nós aguardamos um único momento para reunir toda a família num almoço de domingo. Aquele é o momento apropriado, por exemplo, para a gente discutir um problema familiar, trazer à tona ali a dificuldade de alguém, encontrar um entendimento sobre uma situação que é controversa. É um momento de confraternização. E aí nós trazemos muitas vezes comentários indevidos para aquele momento. Se nós temos algo a resolver com alguém, vamos marcar um momento para isso. Mas se o momento é de confraternização, festa, alegria, não vamos falar. Quantas festas familiares são atrapalhadas, corrompidas, cria-se uma confusão, porque alguém resolveu que era o momento de tirar uma satisfação com outro familiar sobre um problema que aconteceu. Trazer ali à tona uma mágoa. Então perceba que a cada momento nós temos que pensar, o que eu vou falar agora é o momento certo? É o momento adequado? Quando um casal, por exemplo, está no momento que é dos dois, eles vão começar a discutir os problemas, as dificuldades. O momento que é para os dois, por exemplo, fortalecerem o seu carinho, o seu afeto, o seu companheirismo, e aí eles vão começar a discutir um problema. Poderia ter um outro momento para isso? Então nós temos que pensar. O que vamos dizer tem que ter um momento para aquilo. Não vamos confundir as coisas, então. Momento das refeições, eles são momentos sagrados. Quando nós nos alimentamos, há toda uma interação ali. Psicossocial, espiritual, emocional. O momento das refeições não são momentos de nós discutirmos problemas. São momentos suaves, que nós devemos até desligar a TV e falar de coisas amenas, coisas agradáveis, lembrar situações positivas. É um dos momentos mais desaconselhável para discutirmos problemas, os momentos das refeições. Porque ali é uma nutrição orgânica, mas é uma nutrição espiritual também. Há um circuito de forças espirituais naquele momento em que as pessoas se reúnem. E isso remonta a eras muito primitivas, porque nós passamos por muitos e muitas reencarnações, desde as épocas mais antigas, nesse ritual que é o que fortalece os vínculos dos grupos humanos. Então, nos momentos de refeição, é um momento que não se fala de problemas, não se traz à tona nenhuma discussão. Esse é um exemplo, e há inúmeros exemplos. Por exemplo, quando alguém está fazendo algo que requer muita atenção, como, por exemplo, dirigir, nós não podemos discutir com essa pessoa, porque nós podemos tirar dela a estabilidade emocional. Então, por aí vai. Imagine que o seu filho está se preparando para as provas bimestrais e ele vai para a escola antes, você despeja nele toda a sua insatisfação pelo quarto bagunçado, pelas dificuldades que ele criou, por todos os problemas. E deixa ele nervoso e desconcentrado. Ele vai sair bem nas provas? Não vai. Deixa ele ir fazer bem as provas. Quando ele voltar, você tem a conversa séria com ele. Mas sem a discussão, sem a agressão, para que ele sinta que ali é algo positivo e não negativo. Então pensemos, antes de falar, se o momento é apropriado. temos que pensar se contém a verdade. Muitas vezes a gente fala as coisas pela metade, mudando as situações, porque a gente quer tirar alguma vantagem. Se nós não pudermos falar a verdade, não falemos nada. Porque muitas vezes isso é uma manipulação que nós estamos fazendo com as pessoas. Porque muitas vezes o que nós queremos dizer para outra pessoa é a nossa verdade. É como nós sabemos que as coisas são, ou o que nos convém, e não aquilo que realmente aconteceu. Então falarmos sempre a verdade. Se é falado com afeição, nós podemos dar uma bronca em alguém afetivamente, apelando para aquele vínculo que nós temos com essa pessoa, e não agredindo-a, não distanciando essa pessoa. Podemos chamar a atenção para uma coisa com um lamento, mas não como uma acusação, por exemplo. Então temos que agir de forma afetiva naquilo que vamos falar. Se é falado, para trazer benefício. Porque há pessoas que, por exemplo, podem ouvir uma observação e não mudarem nada. Vai trazer algum benefício? Então não adianta falar naquele momento. É pensar, a pessoa vai entender realmente? É difícil, porque a gente sabe que cada pessoa é responsável também por aquilo que recebe, também por aquilo que vai responder. Mas é nós pensarmos, adianta eu falar agora com ela, que está tão nervosa, tão alterada, ou falar com ele, que ainda não digeriu a situação? É pensarmos realmente se vai trazer um benefício naquele momento. Se é falado com a mente plena, com amor e bondade. Muitas vezes nós temos razão naquela situação, mas nós estamos com tanta raiva do outro, da situação, e nós já queremos resolver, e inevitavelmente nós entramos numa discussão. Então, a mente plena de amor e bondade é isso. Estarmos em paz, tranquilos, sem revoltas, para conversar com o outro, para trazer o entendimento e não o desentendimento. E ainda temos uma expressão do Espírito Emmanuel falando como educarmos as nossas palavras. Ele disse assim, olha, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Quantas vezes nós, porque não sabemos o tom certo, criamos uma confusão, ou damos margem a um desentendimento, a uma incompreensão. Temos que ser espontâneos, mas devemos refletir antes de falar. Temos que ser autênticos, mas pensar, o outro vai suportar a minha autenticidade? Porque é fácil a gente viver no mundo apenas em nós mesmos. É muito fácil a gente dizer o que quer, o que pensa, e eu não estou nem aí com ninguém. Mas viva sozinho para ver se você suporta. Conviva com alguém muito direto, muito franco, que te joga na cara todas as suas imperfeições todos os dias, para ver se você suporta. Então, quando nós vivemos com outras pessoas, nós temos que pensar, o que eu quero para mim, estou oferecendo para o outro? Porque foi isso que nós aprendemos com Jesus, de fazer para o outro exatamente como nós queremos que façam para nós. Palavras de incentivo, de compreensão, de apoio, até que indiquem os nossos erros, mas que isso seja feito com todo aquele cuidado, com toda aquela cautela. Nossas palavras são como as sementes presentes nas cipicelas do dente de leão. Essa plantinha que quase todos nós brincamos com ela na infância, conhecida como dente de leão, ela tem as suas sementes presas nessa pluminha, que é a cipicela. Cada uma dessas pluminhas do dente de leão é uma cipicela. Uma vez lançadas ao vento, voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem em sua essência. Nós formos a qualquer parte do mundo onde tem a terra, temperatura e água adequada, nós encontramos essa planta. Essa semente, ela é capaz de ir para o mundo todo. As nossas palavras são assim também. O que eu falo para vocês, de alguma forma, vai repercutir onde vocês estiverem. E o que vocês falarem, inspirados por essas palavras, também vai repercutir em outras pessoas. E sabe lá quantas pessoas poderão ser atingidas. Eu só posso falar isso que eu falei hoje, porque ouvi de outras pessoas. porque eu li de outras pessoas essas ideias, porque elas fizeram sentido para mim. Então, de alguma forma, as nossas palavras, elas estão multiplicando no mundo, proliferando, elas estão ampliando algo. É assim que nós estamos, de alguma forma, moldando o mundo que nós vivemos. Então, pensemos no que nós estamos espalhando perante a vida. E para encerrarmos as nossas colocações da noite, vamos lembrar de um episódio de Jesus, médico de nossas almas, governador desse mundo maravilhoso, líder espiritual de todos os homens e mulheres que aqui já viveram. Jesus, numa certa ocasião, lidando com a malícia dos fariseus, que vieram perguntar por que que os discípulos não tinham o ritual completo de lavar as mãos. E aí Jesus disse de uma forma inesquecível para nós o quanto as nossas palavras devem nos preocupar. Ele disse isso: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que sai das nossas bocas diariamente? Palavras. Usando palavras de amor, de bondade, de fraternidade, é isso que nós estaremos semeando no mundo. Palavras amargas, tristes, dolorosas, estamos semeando isso no mundo também. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos inspire a todos. Muito obrigado.